No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos dedicados à nossa maravilha portuguesa, o Fado. Acompanhados pelas guitarras, violas, poetas e fadistas, vamos ficar, eu e você que está aí desse lado. Fique, então, durante estes 30 minutos com o nosso tesouro português, que é o Fado. Aqui passam muitos fadistas, muitos deles conhecidos, outros nem tanto, mas espero eu que todos eles sejam do seu agrado. Se nos quiser fazer chegar o seu pedido de fado, é só escrever para o já conhecido e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos começar com Tristão da Silva, um fadista que já por cá passou, mas que cada vez que vem deixa-nos um fado diferente, cheio de sentimento. Ficamos então com Na Hora da Despedida. Não nos vamos despedir, mas vamos ouvir sim um grande fadista. Logo depois, Maria Teresa de Noronha deixa-nos o fado Rosa Enjeitada. Um fado que já acompanha, que já acompanhamos há muitos anos. E terminamos com A Rir e a Brincar, na voz de Natércia da Conceição. Três fados, três fadistas. Abrem assim a primeira seleção do nosso programa Catedral do Fado. Quando o lobo desce a serra, na fome que a neve traz, não há nada que resista à sua fome voraz. Não há nada que resista à sua fome voraz. Falar-se de honestidade é bom para quem muito tem, mas na serra da verdade todos são lobos também. Mas na serra da verdade todos são lobos também. Não aquele que na glória quer um trono requintado, foi lobo aquele que na história teve um lugar remarcado. Foi lobo aquele que na história teve um lugar remarcado. Quando a fome bate à porta do honrado cidadão, quando a fome bate à porta do honrado cidadão, não é homem, mas é lobo. É ladrão, não é homem, mas é lobo.

chegamos ao fim desta nossa edição. Eu vou lhe dizer até ao próximo sábado, mas também lhe vou deixar o e-mail para onde nos pode escrever. Novamente, digo-lhe que o nosso e-mail é geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode nos escrever em canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários. As guitarras, violas, poetas e fadistas voltam para a semana, tal como eu, para trazer tudo isto para si, que merece, sem dúvida que merece. Vamos terminar com Maria Madalena na voz poderosíssima de Lenita Gentil. E logo depois ficamos com Mãos Abertas, trazido por António Melo Correia. São os dois fadistas que terminam esta nossa edição. Desejo-lhe tudo de bom e já sabe, no próximo fim de semana estamos de volta aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web. Fique bem e uma boa semana. Até ao próximo sábado. Perdeu, não chore, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu foi Maria Madalena, desse amor que nos encanta. Até Cristo padeceu para poder tornar santa. Quem por amor se perdeu, a Virgem Nossa Senhora, quando amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando amor conheceu, fez da maior pecadora uma das santas do céu. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar que o amor não se condena. E por isso, quem sabe amar, não chora, não tenha pena. E de tanta que pegou, da maior à mais pequena. E de tanta que pegou, da maior à pequena, ai, aquela que mais amou foi Maria Madalena, e aquela que mais amou foi Maria Madalena. São assim, viste-as abertas chegar, abertas hão de ficar quando tu partires em mim. Ao partir não levarei nada mais do que ao chegar. Minhas mãos, quando tens dei, iam abertas e sei que abertas hão de ficar. Minhas mãos, quando tens dei, iam abertas e sei que abertas hão de ficar. Nunca juntei para rezar, nem nunca as erguei aos céus.